Fiquei sabendo que vai se casar. Na cidade todo mundo comenta: parabéns. Nem tô acreditando, você vai se casar. Diga que é mentira ou brincadeira. Me diga. Fazer feliz só fazer você sofrer. Você sofrer, yeah. Confesso que mentiu dizendo que me esqueceu. Para demais e fala que o seu amor sou eu. Achei que com o tempo a gente iria se acertar. Já era. Com leite derramado não tem mais o que fazer. Meio orgulhoso, não dei o braço a torcer. Foi melhor assim mesmo sofrendo, vou dizer. Felicidades pra você.